070 graus, 069. Por gentileza, poderia confirmar baixar travada? Mas não está baixado travado. Vou confirmar se possível. Espera pronta, 357. 357, mantém ponto esperado no zero. Baixado e checado o trip 5362. Tem, se o trip 5362 tem livre pouso no zero. Livre pouso no 10, 5362. Chame a 3-1-1, chame Recife, a frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Chame a 6-2-1, chame Recife 1-2-5-1, secundário 3-3-2-5, bom dia. Bom dia. 3-6-2, controle. 4-2-1-1-5-9 a bordo, 3 horas, alterna Natal. Desce para 2010, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado. Passarei 2223. Confirmado totalmente, pronto, puxa. Gente, após enquanto nessa substituição, após o Boeing passar a retaguarda da companhia, estou autorizado e aborda para trás. Boa noite, não. Good morning, TP 5514, information in the apron 3, request flight level 130 to Recife, Aracaju. Present for edge, copy, to repeat 5514. My phone copy. Santos 57, ele mantém capseiro no zero. Ele bateu no zero, 357. Tipo 5362, solo 48, vai livrar à direita, chama solo em 121, décimo 9. Levanta à direita, solo 1219, obrigado, meu amigo. Alfa Kilo para parte 3, quando lá atende o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3. Bom dia, Gol no 642, ponto de espera da 90, está pronto. O no 642, muito bom dia, fique atento quando o TAN inicia a rolagem, está autorizado a linha e mantém cabeceira no zero. Sim, após o TAN, a linha mantém cabeceira no zero, Gol no 642. 180 a bordo, autonomia de 4 horas, campo. Sente Gol no 705, autorizado inicialmente até através do 062. Autorizado o táxi até através do 62. Campinas é a alternativa? Campinas. Ok, sim, obrigado. Plano 3517 da Cala 250, vai chamar controle 119.8, bom voo. Obrigado, bom dia, 19. Controle, bom dia, tá, 3517. 3517, submantenho, o nível 380, saída Arbor. Arbor 380, 357. Rosa 2 está autorizada a colagem, bichuma 0, vento 0, 80 graus, 062. Livre da colagem, da 1-0, volume é Rosa 2. Sua gentileza alternativa? Sim, te autorizarei até a ponte de espera, direita via Índia, no ponte para a torre, 1-19-5, ajuste na 0-3. A ponte de espera... Luna 795, prossegue o taxi até a ponte de espera, como número 2. Via Pátio Índia, no ponte para a torre, 1-19-95, ajuste na 0-3. Pátio Índia, segue o voo, Luna 795. Torre 223, complete, aproximação, torre 1895. 1895, boa. Thank you, Whisky. Cancela. Aqui, na leve o Boeing, após, pode prosseguir até o pontão 08, reporte a pé. Muito obrigado. Ei, tomador, bom dia, boa noite, 97, ponto de espera, também espera o lugar. Para 5514. Clear de Aracaju, flight level 130, via Golf 677. Runway use 10, aft takeoff, left turn, conde departure, call code 0260, Salvador approach control frequency 119.8. Flight level 130 to Aracaju via group 677, runway use 10, turn left, aft take conde departure 0260, call code and 119.8 is departure code, repeat 5514. 5514, would like to correct report, ready for setup and push. So 5514.

715, decolado ao 01, controle 19.8, boa viagem. 98, bom dia. Alcindia 3605, contato radar, batalha nível 360, saída Arlo. Alcindia 360 na Arbor, voo 1795. Salvo Salvador na escuta do Mike X Ranger. Alcindia quem chamou o Salvo? Mike X Ranger. Mike X Ranger, prossiga. Bom dia, Mike X Ranger solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 9, para a posição Singer 9. X Ranger. Está autorizado o reboque até o gate 09, reporte estacionado no meio. Certo, será feito, graças. Três 153, informação Índia, confere, pronto, cobre. Então, 3153, autorizado Salvador para o Galeão. Nível autorizado é o 380, via Upazulu 10. Após MAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Eoleda após bridge. Transponder 5036, controle 199.8. 897, estamos no centro Recife, 1251, Alterne, 1-3325. 1-3325. Boa noite, 97, boa noite. Protegimento correto, reporte pronto para o posicionamento. RIP 5514, clear de push and sign up. Have you insight Airbus 320? Correct, Airbus 320. Okay, trip 5514, pay attention to Airbus 321, towing on the apron 3. After that, report for tax, okay? Pay attention for this traffic, you're clear, start up and push back from for tax. Okay, Vigo with the Airbus, then they coordinated ground and here. Bom, no 715, chame centro Recife, 1288, alterne 1260. 288, 260, 715, olhando. Bom dia, passarelo 2223, autorização para a vitória da conquista. Passarelo 2223, informação em curso da Índia. Aguarde um minuto, meu copo. Aguarde, passarelo. Passarelo 2223, pronto, copo. Prossiga. Passarelo 2223, autorizado Salvador para a vitória da conquista, o nível autorizado é 1980. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída Abo, transição Elefa. Após Elefa, direto Ubidub, Oscar Bravo, Delta e Uniforme Delta, foi direto vitória da conquista. Transponder 5045, controle 1998. Aprovado 1-0, decola da 10, com curva direita. A filha Arbor Elefa, após o Bidude, depois direto, transponder ao 5045, controle 1198. Passarei 2223, cotejamento correto, pode pronto para estacionamento. Eu passarei, obrigado. The ground 3P5514 with 49 souls on board, 4 hours fuel endurance, alternate Aracaju, request tax. 5514, approved taxi to holding point via April 1, India Alpha on holding point, call tower, frequency 1-8-905, KN81013. 81013, clear the taxi via April 1, India Alpha holding point, runway 10, tower 1-8-905, TP5514. 5514, confirm endurance. 4 hours. Roger, TP5514, good test. Thank you, nice day. Tá 3153, aguarde para puxar o estacionamento. Tower, good morning, TP 5514, holding point around 810. Clear to line up and take off runway 10, runway 10, TP 5514. Solo, Salvador, bom dia, 384, box, parte 3, gente da Índia, tem uma atualização para a Maté? 5384, informação Índia, confere, aguarde um minuto, só cópia. Para a cópia, 384. Para a cópia, 5384. Trip 5384, autorizado sábado para Maceió, nível autorizado é 190. Decolada pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída pulpa, transição zumbi. Responder 5050, controle 199.8. Autorizado Maceió, nível 190, decolada 190, curva à esquerda. Saída pulpa, transição zumbi. Frequência 198, transponder 5050, 5384. Tipo 5384, cotejamento correto, é forte pronto para funcionamento. Vamos para a posição, para a posição. 3, 2, 4. Então, 3153, quando é o nosso VIP de sala, reporte para ataque. Salve Salvador, Mike Xue Índia informando o término de reboque na posição Singer de número 9. Entende, Mike Xue Índia. Ok, graças e um bom dia. Bom dia, Mike Xue Índia. para o taxi do Oceano 3153, ano 43 a bordo, 4 horas, Oceano Brasília. Oceano 3153, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamei a torre, frequência 118, desse 195, altímetro 1093. 1093, major, mexer, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera, 9-Vitor, informação Índia, confere, eu guardo um minuto para cópia. O meu Serra Novembro, Vitor, pronto, cópia. Serra Novembro, Vitor, autorizado Salvador para Serra Novembro, Bravo e Unifor. Nível autorizado é o 280, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída Amo, após direto. Responder 5046, controle 199.8. Novembro Vitor, para acionamento táxi, chame a torre na frequência 118.95, altímetro 1093. Mantenha minha escuta por alguns minutos. 0, pronto. 353, a linha e decola, pistão 0, vento 080 graus, 09 nós. A linha e decola, pistão 0, livre de Salvador, Salvador, o Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Salvador, o voo, voo na posição da linha. O fim para o sol? É o voo, então, voo, voo, voo, voo, voo, voo, prossiga. Voo, voo, voo, solicito a direção de reposto da ponte, para o ponte 3, posição, posição 3. Confirmando do gate 03 para o, do gate 05 para o ponte 3? Afirma aqui, posição 3. Golf, autorizado reboque, reporte estacionado. Reportado. 153, decolar 224, controle 119.8. Salvador, bom dia, 3153. Bom dia, 3153, contato radar, Salvador Nível 380, vai direto a Lida. 3853, vai voar Lida. 223, estimado mais 2 minutos. Sim, Salvador 223. Trip 5384, confirma estimado para o início de pushback e acionamento. Trip 5384, confirme o estimado para o puxa acionamento. Aos 35, cereba. Gente, trip 5384. Confirmando início de imediato, né, Boc? Pois sim, só estou aguardando a retirada do single pela Espanha. Sente, Golf Tango. Já ingresso, reposte pronto. Vai parar, guerra, batata, Deus. Tango Golf na escuta do som? Positivo, Golf Tango na escuta. Golf Tango Golf está autorizado o recuo da aeronave? Reporte para ingresso no pad 3 devido à aeronave que iniciará o pushback daqui a um minuto. Vamos lá. Passarelo 223, prossiga. Estamos agora com um problema técnico aqui na aeronave. Nosso estimado de acionamento agora, mais 5 minutos. Gente, passarelo 223. Golf Tango Golf na escuta do solo. Golf Tango Golf na escuta. Golf Tango Golf, prossiga com o reboque. Desconsidere a última informação. November Victor, decolado às 3-0, controle 119, decimal 8, boa viagem. Controle 1198, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra, November Victor. Bom dia, Papa Romeu, Sierra, November Victor, contato radar, sua batida 280, vai direto à Arbor. 280 na Arbor, Sierra, November Victor. Autorizado para reportar lá para o TAC 2223. Tio Passarelo 2223, POB 63, autonomia 6 horas mais 20 minutos, alterna Salvador, Passarelo 2223. 2223, autorizado táxi até o ponto de espera via Apache 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 118.95, altímetro 1014. Pelo pátio, Alfa Índia, ponto de espera 118.95, 614, Passarelo 2223. Passarelo 2223, confirmando autonomia 4 horas e 20 minutos. 6 horas, 6 horas mais 20 minutos. Sente, Passarelo 2223. Salvador, o trip 5384 para acionamento. Trip 5384, acionamento por ponto de risco, reporte para PUS. 5384. Salvador, muito bom dia, Azul 4234. Azul 4234, informação em curso é Índia, aguarde um minuto, recorte. Da Índia, aguarde. Trip 5384, não escutou do sol? 384, confirme estimado para o início do pushback. Mais 5 minutos. Gente, 5384. O Golf não escutou do sol? Golf, estamos Golf da escuta. Então, Golf, confirma a posição para a qual irá taxiar no pátio 3? Posição 3, pátio 3. Gente, Golfão Golf autorizado prosseguir com o reboque. Ok, gente. Quatro, dois, três, quatro, pronto, cobra. Pronto, cobra, do 4234. 4234, autorizado, Salvador para Recife, nível autorizado é 350. Vinheiro para o Whisky 58, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponder 5054, controle 199.8. Autorizado nível 350 para Recife, na saída Puca, Caju. Primeira curva à esquerda, vinheiro para o Whisky 58. O transponder é o 5054, chama o controle de saída 198, o azul 4234. Azul 4234, saída por Cajão após Caju. Puxa, então qual foi cotejado então agora? Saída Puca, transição Caju. Certo, então Puca, transição Caju, azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, após pronto para posicionamento. Agora para funcionar. Saiu 2223, desolado 40, controle 1998, boa viagem. 198, grátis, bom dia, bom trabalho. Em coordenação com a equipe de sol, após a finalização do reboque do Golf, então o Golf para a posição 03, Autorizado, correção, reporte para táxi. Crip 5384, informa aqui o Golf Tango, Golf é o Mong 737 da Gol, só reta guarda. Sim, está visual com a aeronave da Gol. Bom dia, Golona 922. Bom dia, Golona 922. Foi direto do Duna, desce para 2000 pés, que é Golona 014. Para 2000 pés, confirme 14, o Golona 022. Golona 922. Boa, Duna direto? Autorizado. Duna direto, obrigado.